vou me levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado. Ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, é tudo o que mais quero. Estou desesperado. A ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. A presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entra em minha casa. Vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar.